sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueiro, calangueia, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Bom calangueiro, quando entra numa roda, é tanta prosa de sorrir e de chorar. Se você pensa que estou inventando moda, pega a viola e cai na roda pra versar. Calango tango mexe com meu sentimento, vaza tanto argumento que não dá pra explicar. Calangueando eu me sinto bem comigo, que lhe sirva de aviso se quiser desafiar. Calangueê, calanguea, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calanguea, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Quando eu entro no calango, eu não entro pra brincar. Eu só saio do calango depois que o sol raiar. O meu verso de encanto é capaz de apaixonar. Garota de 15 anos chora pra me acompanhar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Bom calangueiro, quando entra numa roda, é tanta prosa de sorrir e de chorar. Se você pensa que estou inventando moda, pega a viola e cai na roda pra versar. Calango tango mexe com meu sentimento, vaza tanto argumento que não dá pra explicar. Calangueando eu me sinto bem comigo, que lhe sirva de aviso se quiser desafiar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Quando eu entro no calango, eu não entro pra brincar. Eu só saio do calango depois que o sol raiar. O meu verso de encanto é capaz de apaixonar. Garota de 15 anos chora pra me acompanhar. Calangueê, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Ei, Nigéria! Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Calangueê, calangueá, sanfoneira até cochila, mas não para de tocar. Segura a sanfoneira. Calango, influência nordestina que agrada o coração do Rio de Janeiro. Valeu, amigo Neto, Fernando Boêmio, aquele abraço.